Opa, tem novidade, Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte ligado no Prosa Rural. Nosso programa de hoje merece toda a sua atenção, hein? Porque vai falar sobre uma praga que está tirando o sono de muitos produtores rurais Brasil afora. Estamos falando da lagarta que se chama Helicoverpa hermígera. Ela vem atacando as mais variadas culturas e está causando enormes prejuízos econômicos. E essa praga é perigosa, ouvinte, porque tem grande poder destrutivo. E o que agrava ainda mais o problema é o fato de que até bem pouco tempo essa praga não existia no Brasil. E você pode explicar melhor, William, por que isso agrava o problema? Claro, Selma. Se você não conhece o inimigo, como é que você vai combatê-lo? Ah, então é por isso que os pesquisadores da Embrapa arregaçaram as mangas para poder identificar a praga? Isso, Selma. E a Embrapa conseguiu identificar a Helicoverpa hermígera como a praga que está atacando o algodão, a soja, o milho, o feijão comum, o feijão calpi, o milheto, o sorgo e também o tomate, o pimentão, o café, entre outras plantas. Credo, parece que não tem tempo ruim pra essa lagarta, hein, William? Ela come de tudo. É por isso, ouvinte, que a Embrapa e as demais instituições de pesquisas do país estão fazendo de tudo para conhecer essa praga e estabelecer medidas para o seu manejo. Ainda bem, porque se formos falar só do algodão e da soja, o prejuízo das últimas duas safras brasileiras foi imenso. Mas estamos no rumo certo, ouvinte. Em março de 2013, a Embrapa notificou o Ministério da Agricultura assim que identificou a Helicoverpa hermígera. E o Ministério classificou como emergenciais as ações estratégicas de controle propostas pela Embrapa e pelas Secretarias de Agricultura dos Estados. E daqui a pouco, ouvinte, você vai conhecer as principais estratégias de controle. Fique ligado! É, mas antes, vamos ouvir o pesquisador Alexandre Spech, da Embrapa Cerrados, que vai falar sobre os hábitos e as características da Helicoverpa hermígera. O jornalista Breno Lobato conversa com ele. Um dedo de prosa. Alexandre, quais as regiões e culturas mais afetadas pela Helicoverpa hermígera? Pelo menos inicialmente, a região mais afetada foi o oeste da Bahia, onde presenciamos populações impactantes, principalmente no algodão. Entretanto, em diversos locais, produtores têm feito muitos relatos e diversos colegas da própria Embrapa têm coletado lagartas de Helicoverpa hermígera se alimentando de diferentes culturas, principalmente algodão, soja, milho, milheto, feijão, feijão calpi e tomate. Qual a melhor forma de detectar a praga no campo? Os produtores podem usar armadilhas luminosas para detectar Helicoverpa hermígera. Isso fornece um bom indicativo para eles começarem a monitorar a presença de ovos e lagartas nas culturas. Mas caso os agricultores não dispõem de armadilhas, eles devem observar com cuidado as culturas para que percebam a presença da praga no início da infestação, ou seja, quando são ovos ou lagartas pequenas, período em que são mais fáceis de combater. Que partes da planta ela ataca? Os ovos e lagartas de Helicoverpa hermígera geralmente são vistos isolados em diferentes partes das plantas. Pode ser os brotos apicais, folhas, vagens, espigas, flores e maçã do algodoeiro. A Helicoverpa hermígera também ataca culturas transgênicas? A mariposa da Helicoverpa hermígera, ela coloca os ovos tanto em plantas convencionais como transgênicas. Alguns dos transgênicos limitam o desenvolvimento ou matam a lagarta. Entretanto, algumas lagartas podem sobreviver e originar adultos. As lagartas dessas mariposas sobreviventes poderão atacar culturas transgênicas seguintes com mais força. Por isso, as culturas transgênicas sozinhas não são a solução. E como reconhecer a Helicoverpa hermígera? Bem, até o momento, devido à grande semelhança com a Helicoverpa azéia, que é a nossa lagarta da espiga do milho, nativa de toda a América, a identificação só pode ser feita em laboratório comparando estruturas reprodutivas dos adultos. Por isso, que quando um agricultor coletar mariposas suspeitas, ele deve enviá-las para análise em um laboratório credenciado do próprio Ministério da Agricultura para a confirmação da espécie. E você, ouvinte, escutou o pesquisador, né? A Helicoverpa hermígera pode ser confundida com a Helicoverpa azéia. Por isso, é preciso monitorar sempre as lavouras. E se você encontrar uma mariposa suspeita, deve enviá-la para análise em laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura. A lista dos laboratórios credenciados está disponível na página do Ministério na internet. Acesse www.agricultura.gov.br e procure por serviços e sistemas. E o desafio da pesquisa continua, porque é preciso entender muito bem essa praga nas condições brasileiras. Mas, como anunciamos há pouco, já existem estratégias de manejo à disposição do produtor. E o manejo integrado de pragas, conhecido como MIP, é a melhor alternativa para controlar a Helicoverpa armígera. O pesquisador Ivan Cruz, da Embrapa Milho e Sorgo, vai explicar o porquê. A jornalista Mônica Silveira conversa com ele. Ivan, por que o controle biológico é uma das práticas de manejo integrado de pragas mais eficazes no caso da Helicoverpa armígera? Bem, isto é devido ao fato que ela ataca as culturas, notadamente no caso do milho, num local que mesmo com aplicação de químicos não alcança a praga. Então, por esta razão, o controle biológico passa a ser uma grande alternativa, porque você libera, por exemplo, uma pequena vespa na área onde ocorre a praga e a vespa procura pela praga e não há como ter nenhuma resistência da praga em relação a esta vespa. Essa vespa é a vespa tricograma, não é isso, Ivan? Exatamente. E a liberação da vespinha tricograma é indicada para todas as culturas atacadas pela Helicoverpa armígera? Sim, porque a vespa tricograma, ela sobrevive somente em ovos da praga. Então, independente do cultivo em que a Helicoverpa armígera ataca, a vespinha vai procurar pelo ovo da praga e fazer o controle. Então, independe da planta atacada. E como são os processos de liberação e de controle da praga pela vespinha tricograma? Esta é a pergunta fundamental. Como nós já mencionamos, a vespinha tricograma, ela parasita ovo, ou seja, ela sobrevive de ovo. Então, para fazer a liberação ter sucesso, há necessidade de se saber quando é que a praga está na lavoura. Então, o primeiro processo de liberação da vespinha é baseado na colocação, na área que se quer fazer o controle, de uma armadilha contendo feromônio sexual. Essa armadilha, ela colocada no campo, ela atrai o macho e captura este macho. Mas nós sabemos que quando se captura o macho, a fêmea também já chegou na área. Então esse é o momento de fazer a liberação da vespinha tricograma. E atenção, porque você já vai aprender como fazer a liberação da vespinha tricograma. Esta vespinha tricograma, então, ela pode ser liberada em pequenas áreas manualmente ou em áreas maiores, utilizar, por exemplo, liberação através de moto. Você pode ir com a moto andando na lavoura e liberando esta vespinha. E também existe até a possibilidade, em grandes áreas, de fazer liberações aéreas. Ivan, quantas liberações da vespinha tricograma são necessárias para um controle eficaz da Helicoverpa? A liberação das vespinhas na área que se quer fazer o controle da praga depende do fluxo de mariposas que chegam de fora. Mas para que haja o melhor controle, essas liberações devem ser entre 2 e 3, com intervalos de 3 dias. Onde as vespinhas tricograma podem ser adquiridas? Os produtores interessados em adquirir essas vespinhas para utilizar na sua área agrícola, o melhor caminho é entrar na internet e colocar fábricas de produção de vespinhas, que lá vai ser possível encontrar os endereços mais próximos da sua região. O agricultor precisa tomar algum cuidado especial quando utilizar a vespinha tricograma? A vespinha é um inseto muito pequeno e, consequentemente, pode ser afetado pela aplicação de inseticidas químicos. Então, quando o agricultor vai fazer a opção de aplicar a vespinha na sua área, ele deve evitar a aplicação de inseticidas 2 dias antes e 2 dias depois da liberação da vespinha. Agora vamos falar com o pesquisador Adenei Bueno, da Embrapa Soja, que vai nos falar sobre outras alternativas de controle da Helicoverpa armígera. Adenei, qual é a recomendação para o produtor que precisa fazer uso de inseticidas contra a Helicoverpa? É importante que o produtor use aquele produto que seja registrado para o controle de helicoverpa, tá? É fato que é um registro emergencial, significa que nós não temos total certeza da eficácia. Ele é baseado em dados de helicoverpa zéia, de outro trabalho feito em outros países, mas o produtor ele vai ter menos chance de errar se ele usar os produtos registrados. O uso inadequado do inseticida pode aumentar uma população de helicoverpa parmígera? O uso inadequado a gente entende como uso exagerado e antes da hora. O uso abusivo de inseticidas, principalmente aqueles de amplo espectro, são aqueles inseticidas mais tóxicos, menos seletivos, eles fazem aumentar a população de praga ao contrário de controlar. Isso é válido para helicoverpa parmígera, mas é válido para as outras pragas, ácaros, percevejos. Então o uso de inseticida é uma ferramenta muito importante, desde que seja usada no momento certo, na dose certa e no produto certo. Usar inseticida de maneira abusiva traz mais prejuízos do que benefícios. Prestou atenção aí, ouvinte? É muito importante isso que o pesquisador disse, hein? O controle químico precisa ser feito com orientação técnica. Até porque o manejo inapropriado com o uso abusivo de agrotóxicos é um dos fatores que podem contribuir para aumentar ainda mais o problema. E vamos chamar novamente o pesquisador Adenei Bueno. Ele vai falar sobre o manejo da helicoverpa parmígera. Por que o controle das lagartas pequenas é o momento ideal para o manejo da praga? Na verdade, a recomendação da Embrapa é que, se forem lagartas pequenas, o produtor ele pode e deve dar preferência para produtos biológicos, que são os vírus, as bactérias, até a liberação de vespinhas e os reguladores de crescimento de insetos. Quando ele tiver lagartas grandes, de 1,5 cm acima, ele tem que usar produtos que tenham um pouco mais de choque. E dentro desse grupo, os mais seletivos vão ser as diamidas e as espirosinas. Outra coisa, a vantagem de controlar a lagarta ainda pequena, além de poder usar um produto mais seletivo, é que a lagarta, até o terceiro instar, né, que o crescimento dela é dividido em instars, até o terceiro instar, ela não consegue comer vagem. Ela só vai comer a vagem da soja no quarto, quinto e sexto instar. Então, lagartas pequenas, elas causam menos dano também. Adenei, qual é a orientação principal que você dá para o agricultor que estiver diante de helicoverpa parmígera? A orientação principal é que ele se não se desespere pulverizando inseticidas de maneira abusiva, muitas vezes na tentativa de prevenir a praga. O inseticida ele tem que ser aplicado na hora certa, na dose certa e inseticida certo. Por isso, a melhor prevenção que o agricultor pode ter é a busca pelo conhecimento. Conhecer o inimigo é a única maneira eficiente dele realmente estar preparado para combater a praga. Aplicar inseticida de maneira exagerada, fora da recomendação, vai fazer que ele tenha mais problemas com pragas. Por isso que o produtor tem que buscar o conhecimento. A Embrapa tem disponibilizado várias informações em tempo real nas suas homepages, que são informações que estão disponíveis ao público e de fontes seguras, tentando se aproximar mais do produtor rural. E o endereço da Embrapa na internet é www.embrapa.br. Lá você vai encontrar o Alerta Helicoverpa. Agora anote o número do saque da Embrapa para o caso de alguma dúvida. O DDD é 61, telefone 3448-4088. Não conseguiu anotar? Eu repito, hein? Saque da Embrapa, DDD 61, telefone 3448-4088. Mas se você preferir, pode ligar de um telefone fixo ou orelhão para o Prosa Rural. A ligação é gratuita. 0800-646-1160. Repetindo. 0800-646-1160. E o nosso tempo está chegando ao final. Mas na semana que vem tem mais Prosa Rural. Nós esperamos você nesta mesma sintonia. Até mais. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza. O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Mônica Silveira e Breno Lobato. Colaboração, Alexandre Spech. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Cerrados, Embrapa Milho e Sorgo e Embrapa Soja.